Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui. Eu sou o Joel Suki e eu já fiz gol de trivela no futebol de Butan. De trivelas. Tem esse. Deduzão calejado, hein, menino? Dedo calejado. É. Aqui é o tio Zivas e eu nunca levei uma castanha nas costas. Tá em mente. Era pra ter dito que eu revivi. E aí, eu esqueci. Não, não. Valeu, aqui... valeu, Vitor, valeu. Falou, Vitor. Aqui é o Vitor Ferrolho. E eu brincava no meio da rua. Complicado, já é o cara brincando e fugindo das balas. Os carros, né? Aqui é o Telos e eu não tive infância. Essa é a verdade, eu compartilhei desse sofrimento do Manel, viu, mano? Isso, mano. Não, mas isso é uma verdade. Se esse bicho dissesse que tinha infância, eu tinha discordado dele mesmo. Não, mas todo programa que é de nostalgia, mano, alguma coisa de infância, esse bicho manda essa, mano. Esse bicho já é traumatizado já, mano. Eu sou o Neto Maru e no meu tempo o videogame não era brincadeira de gente rica. Exatamente, né? Foda, né? É, mano. No meu tempo o cara não precisava vender o carro pra comprar um videogame, né? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre brincadeiras de rico e de pobre. É, só vai sair de pobre. Sair de pobre. Ah, eu ia dizer, viu? Cadê o rico do grupo? Tinha que ter chamado o senhor Pinóquio, né, pra representá-la com dinheiro aí. Não, ele ia mentir, mas... Cara, brincadeira de rico, eu só brincava quando eu ia pra aniversário, assim, do filho do patrão da minha mãe, alguma coisa assim, aí lá tinha uns brinquedos só a massa pra gente brincar, mas fora isso... Sai quebrando os presentes do menino, acabou de ganhar no aniversário, tem que quebrar, né? Não, aqui é aniversário de criança, tem os pula-pula, aqueles bichos, piscina de bolinha, essas coisas. Pronto, só bem aniversário nunca, assim. Eu nunca tive piscina de bolinha no meu aniversário, mano. Não, mãe, eu nunca tive, eu ia nos aniversários que tinha, mano. Era só assim mesmo. Dizendo aí na abertura, tio Zivas, na verdade, ressurgindo das cinzas, né, cara? Morreu, né? Eu nunca brinquei numa piscina de bolinha, ó, mano. Infância zona triste. É, mano, e até eu, viu, mano? Agora... Infância zona triste. Aquele fundo musical melancólico, né, agora. É a música do Chaves, né? Tipo, que é foda, que é um tipo de brincadeira que depois de velho fica inviável, né? Mas agora o pior é que eu fui pra nunca mais, viu, mano? O negocinho é cheio de poeira, macho. É, mas o cara não se afoga, não, mano, daquilo. É isso aí que eu ia dizer, mano. A piscina de bolinha, quando eu ia, que era pivete, era o tipo de coisa que era divertido, mas ao mesmo tempo era dava medo no cara, mano. Porque o cara ficava com aquela sensação de afogamento a qualquer minuto e tal. Se afogar com as bolinhas. É, cara... até por fora, o bicho ali era do mal, mano. Eu vou fazer uma caridade, ó. Quando... fazer aniversário da minha filha de 3 anos, eu vou colocar uma piscina de bolinha e vou te chamar. Aí tu tem que botar uma piscina do tamanho do quarteirão todinho, mano. Pra você te caber mesmo. Realmente esse bicho tá gordo hoje em dia. O cara mergulhar as bolinhas na piscina. É, não sei porque na minha mente ficou parecendo aquelas cenas do professor aloprado, ó, mano. O cara dando uma tainha, hein, mas deve ser de bolinha de barriga, hein. A bolinha Nossa, é legal, vai ser o show das crianças lá quando destruir a piscina de bolinha dela. Sabe, o cara pulando na piscina de bolinha, a piscina riando. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Tinha vontade, ó, mano, de entrar nessa piscina de bolinha aí, mano, tá doido. Agora, a piscina de bolinha, antigamente, eu acho que não era brincadeira tão de rica assim, não, porque tinha no shopping, não tinha, né, essa parada aí e tal. Mas era caro, mano, tá doido. Aí no shopping, mano, era mais caro. Era, mano. Opa, é, negócio de pagar, vou... Sei lá. Acho que era caro, mas não era caro, assim. É doido, mano. Arcade lá no shopping era 2 contos, mano, uma ficha. Caralho, é esse, mano. 2 contos ainda é hoje em dia, mano. Teve época que era R$1. Tudo. Não, hoje em dia é o cartãozão. O cartãozão ali, cara, entendeu? Compra R$20 de crédito. É, 2 contos, crédito, mano. Agora eu lembro na época, mano, acho que eu ia no shopping ali, tu falou do arcade. Era um verme, macho. Eu juntava o dinheiro da merenda e ia pra aquela loja lá, o Pump It Up. E naquela época, juntar 2 contos era muito difícil, mas hoje é fácil, mas antes... naquela época, 10 reais o cara era rico, macho. Ei, macho. É doido, mano. No dia que eu pegasse 10 reais, eu ficava estribado demais, né, naquela época. O cara ia pro North Shop, macho. Pagava meia no cinema, comprava um McLunch feliz e ainda voltava de ônibus, mano. Vixe, agora tu falou um negócio certo, viu, mano? No tempo que dava pro cara sair com 10 contos, era cara, muito massa. A meia no North Shop era o quê? Era cor de 2,50, dia de quarta-feira. Era 3 conto, mano. 3 conto. 2,50 a meia, aí o McLunch feliz era 5 conto e a passagem era o quê? 50 centavos, a meia. Aí nada, o tempo da passagem de 50 centavos era uma época, 40, viu? 45 centavos. É, não, né? Eu desisti dessa época aí, não, eu não ia ter isso. É isso aí, mano. Porra, eu lembro. Eu tô mandado do tempo Guaraná de rolha, né, e tal. Era do 7-Up, ó. Não tinha nem os terminal ainda, né, de Fortaleza. É só a praça da estação. Mas, mano, era do tempo do Cruzado Novo, né? Pessoal falando de real, ele não sabe nem pra onde é que vai. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Falou aí nos 10 reais, eu lembrei quando eu comprei meu primeiro memory card, ó, mano, no Play 1. Que na época era uns 15 reais, eu acho. E nem era original, né? Era... Cara, tinha que passar um ano juntando. Não, aí o lançou o seguinte, eu cheguei no cara da locadora, né? O cara me vendeu fiado, sendo que eu nem tinha falado com meu pai, com ninguém, eu não tinha o dinheiro, né? Falei, rapaz, não, daí que é certeza meu pai te pagar. Aí é memory card, eu fiquei pensando. Aí joguei, né, a hora lá e tal, gravei o jogo no meu primeiro memory card. Eu digo, agora tá na hora de falar pro meu pai. Aí eu pensando, mas se eu morrer, pelo menos eu morro feliz que já gravei um jogo no memory card de novo, né? Aí cheguei. Pai! Aí. Diga aí, meu filho. Pai, eu comprei um negócio lá na locadora pra me gravar meus jogos e tal. Faltou só o senhor pagar. Aí como assim tu comprou? Não, eu disse que o senhor pagava e tal. Tá perto do meu aniversário. Cheio de chantagem emocional. E quanto é esse negócio aí? Aí eu... Pai, 15 reais só. A promoção, né? Vai logar a imagem assim que vem do pai do Cris, ó. 15 reais. É, mano, eu vi no Facebook. Eu vi no Facebook um dia desse. Peraí, deixa eu só dar um beijo. O Cris, é. O Cris pedindo 50 reais pro pai, né? Eu sei, pai. Me arranja 50 reais a ele. 40? Pra que você quer 30? Deixa eu. Mas aí deu certo. Aí chorei. Deu certo. É, tinha tirado as notas boas, né, e tal, tava perto do aniversário mesmo, aí ele... Tá bom, mas nunca mais você faça isso, nunca mais compre nada sem me consultar, né? Tá quer certo. Quer dizer que ele caiu, mano? Estaria da diferença do pobre e do rico, né, mano? O rico ali, ele ganha o presente, sem nem o cara pedir, né, o cara tá aqui, ah, meu filho, tá aqui o PS1 aqui. beleza, não sei o quê. O pobre, não, passa logo o boletim pra cá. Pra tira a nota boa. É, foda. E se tirasse a nota boa, aí ainda ia analisar se dava certo comprar, né? Ainda ia pra outro setor, né? Pois é. Esse foi o meu primeiro videogame, mas foi um Dynavision. Aí era tenso, mano. Na época, né, antigamente e tudo, era caro, era o mesmo preço do videocassete, na época. Não tinha um videocassete aqui. Aí minha mãe pegou isso, não, sei o que, o bichinho, né? Aí compraram o videogame pra mim, mano, Dynavision. Antigo, mano. Parcelado no crediário 15 vezes. Antigo, não era nem real, não. Não era real nem a pau. Aí beleza, aí pronto, aí joguei. Aí depois do Dynavision, meu videogame foi o Super Nintendo. Só que eu ganhei o Super Nintendo quando o Nintendo 64 já tava saindo de moda. Foi, mano, comprar. Foi, mano. Como comprar. É, pera aí, tu ganhou um Dynavision quando, mano? Não, eu ganhei o Super Nintendo quando o Nintendo 64 já tava saindo, era de moda. Acabou, bom, viu? Ei, macho, era na. Foi comprado na feira. Sem a fonte, sem a fonte. Só o videogame e um controle. Eu tinha que ligar sem direto nada. Na tomada do era sem a fonte. Aí foi um sacrifício, mano, pra achar a fonte. Era cheio de adaptador no plug, ó. Que o plug do Super Nintendo era todo diferentezão. Foi eu só, mano. Essa daí é uma história bonita, viu, mano? De como adquirir um videogame, eu dei valor. Cara, passou... É, mano. Eu passei e foi tempo. E depois do Super Nintendo, macho, eu só comprei 10 anos depois, quando já tinha PlayStation 2 e o Nintendo 64. Ah, o Nintendo 64 não foi isso tudo, não, meu. Acho que não. Eu comprei o meu Nintendo 64 depois que saiu o PlayStation 2. Eu tô mais ou menos por aí também. É, a gente que não tinha muita condição, era mais ou menos isso mesmo. A gente vinha comprar o console, quando ele o novo console já tava saindo de moda, a gente adquiria o primeiro. Pois é, tipo, tava saindo do Play 1 pro Play 2, aí eu comprei o Nintendo. Eu vendi, e eu ainda tive que vender meu Super Nintendo, a ruma de fita que eu tinha pra dar de entrada no 64. Oxi, Maria, mano. O dono da concessionária lá era foda. Não, né? Ele trocou, ele aceitou na volta, né? Aí foi o meu Super Nintendo. O Nintendo 64 era 150 conto. Uma ficha e um controle. Uma ficha também, uma ficha, ó, uma fita. Eu só um sei, o Jack Chan Jr. ali, bicho, era marromeno ali. Porque existe. Marromeno. Ele tinha. Agora tu falou, eu me lembrei. Assim que eu ganhei meu videogame, eu tava no verme. O videogame foi comprar. Aí eu fui comprar uma. Só um paralelo de contar. Eu acho engraçado, eu não convivi muito na infância com o Jack Chan Jr., não, mano. Mas esse bicho tem um naipe de ser um cara escrotão, mano. Que quase todo Que toda história de coisa do passado e tal, da juventude da negada, alguém tem uma história zona escrota, mano, desse bicho. É, mano. Aí deixa eu dizer. E eu no verme, a única fita que eu tinha, mano, era o Superstar Soccer. Era o futebol lá, né? O Campeonato Brasileiro e tal. 96. Ronaldinho aí e tal. Aquele Campeonato Brasileiro, 96. Era exatamente. Futebol Brasileiro, 96. Aí, beleza, né? Aí, porra, tá, e não tinha fonte. O videogame tinha acabado de chegar. Era só o videogame, um controle e não tinha a fonte. E a fita, né? Aí o meu vizinho tinha um controle, né? Ele comprou um controle daquele sem fio. Aí eu fui pedir a fonte pro Jack Chan Jr. Eu fui pedir a fonte pro Jack Chan Jr. Aí passei. Aí ele disse, mano, você quer? Não, mano, eu devolvo hoje mesmo. Tá na época de aula, né? Aí eu devolvo. Ele não podia jogar. Eu disse, não, tá certo. Aí eu devolvo. Devolvi no final do dia, eu fui devolver. Aí quando foi no outro dia, ele pegou e disse, ei, mano, devolveu a fonte, a bicha já tava pegando fogo. Sério, porra, eu passei o dia todo de jogando. Já chega me escalpelando de quente, mano. Ia com os fios ali derretendo. Ei, mano, eu vinha segurando só pelo cabo, assim, mano. O Jack Chan Jr., ele ferrou uma burrada muito grande, ó, mano. Porque ele tinha uns Super Nintendo com porrada de fita, mano. Os Mario 4 Din. Eu tinha vendido meu Super Metroid pra ele, mano. Ele tinha um bocado de fita de Super Nintendo, mano. Aí foi lá naquele véio ali da locadora do véio, mano. O outro véio, que era um véizão. É o que tinha lá na prancheta, né? O véizão aleijado ali que meu pai dizia que era. Meu pai ali tinha muita raiva desse cara, mano. É o que tinha na Padre Anchieta ali, aquele, né? Aquele era pouca corra mala, viu? O aquele cara não ali. Sabia, eram as prateleiras tudo numerada. Ele não sabia o nome do jogo, não. O cara pedia, sei lá, Killer Instinct. Ele não sabia o que era nenhum, não, macho. Aí era na alfabeto. Tinha que dizer o número na prateleira lá. Ah, eu quero o número 12. É sacanagem, viu, mano? A gente chamar o cara de ladrão e dizer que o cara era analfabeto, mano. Não, mano. Os nomes são do jogo. É, me arranjei o Killer Instinct. Nossa, que diabo é isso? Diga o número. Esse velho aí, mano, teve um tempo que ele teve um acidente lá grave. Meu pai ali, bicho, é assim. Aleijado, filho da puta. Querem que ele vá pro inferno, dizendo. O bicho todo escroto. Eu não sei porque que ele ficou puto, mano, com esse velho, velho. Que é que aquele bicho era malaca, velho. Sentia ali a malaquice dele, né, velho. É. Mas o Jack Chan Jr., ele tava doido pra... Eu acho que ele queria comprar um Game Boy, mano. Aí ele trocou as fitas dele tudinho, Super Nintendo bem novinho, mano, por um Game Boy com Pokémon Red, Blue, sei lá. Até é doido, foi a pior merda que ele fez, viu? Quem tinha tudinho era o Cheats, mano. É, doido, tinha, né? Tinha os Pokémon tudinho e tinha Game Boy. Outro que tinha Game Boy era o cabeça de nós todos. Na Game Boy ali, na época do Pokémon, mano, era o sonho de consumo do cara, mano. Eu nunca tive. Eu pedi emprestado o jogo do Cheetos e o Game Boy do cabeça de nós todos. Eu só vim jogar anos depois ali no emuladorzão ali no computador. Não ia jogar essa porra. Mas o esquema aí do Vita é interessante, viu? Ele pediu o console pra um e o jogo pra outro. Pra aí, não, aí eu, quando o cabeção pegou e pediu de volta, mancha, aí eu peguei emprestado com outro amigo meu o adaptador de Super Nintendo. Que era um adaptador, tu botava no Super Nintendo. O Adonis tinha, não tinha não um adaptador pra Super Nintendo. Pois é, aí depois eu peguei e disse, pois é, porque acabou, macho, eu gastei umas 8 pilhas, macho, em 2 semanas. Ixi, Maria. Eu vou te dizer que o Pokébola, o bicho te sacaneou, mano, porque ele tinha o carregador que ligava o Game Boy na tomada, mano. Não, não tinha não. Tinha que, quando eu comprei o Game Boy, eu comprei dele, esse adaptador. Não, então ele deve ser comprado depois, nessa época não tinha nada. Porque ele é otário, né? O cara empresta o Game Boy, mas não empresta adaptador, né? Uma parceria zona doideira ali com Aparecido, né? Só se fosse, vou comprar esse filho lá mesmo. Aparecido. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Agora as outras brincadeiras também, mano. Meio da rua, de bila, peão, garrafão, arraia, vixi. Vixi, mano, garrafão no meio da rua, mano. No meio da rua, vixi. Não, o garrafão não é aquele que o cara desenha no chão, né? Mas o garrafão é a mesma coisa que esconde-esconde, só que é diferente, ó. Mas como é? O esconde-esconde, o cara vai lá, fica num lugar, geralmente assim, num poste, na parede, contando, né? Conta até 31 e a cambada sai correndo pra se esconder. Aí tem o 31 salve todos, né? Sim, sim. Pronto, aí a negada sai, vai se esconder. E tal, não sei o que. Aí o último pode bater o 31 salve todos. Aí o condenado é desgraçado, vai ter que procurar todo mundo de novo. Tem que contar até 31 de novo. Pronto. O garrafão era o seguinte: enchi uma garrafa PET até a metade de areia. Pegava a garrafa e enchia até a metade de areia. Botava um pouquinho de areia pra ela ficar pesada. Aí a negada pegava pegava e metia um bicudo na garrafa. A garrafa ia lá até parede. Aí o cara que ia ficar como se fosse contando, ele saía correndo, tinha que pegar a garrafa e voltar andando de costas. Já veio isso? Enquanto a negada saía pra se esconder. Enquanto a negada voltava pra se escorria pra se esconder. Pro cara não olhar pra trás e ver onde é que tava se escondendo. Alguém chutava a garrafa, o cara que ia procurar tinha que ir pegar a garrafa e voltar de costas. Quando ele botava a garrafa no lugar, na marca, aí ele olhava pra trás e não tinha mais ninguém. Tá todo mundo escondido. Aí ele saía pra procurar. A qualquer momento, qualquer um podia sair correndo e meter o bico na garrafa. Quando escutava o papo da garrafa, todo mundo voltava e se escondia de novo, entendeu? O cara tinha que procurar. Era o mesmo esquema. Como é que o cara impediu o cara de dar um bico na garrafa? Tinha que o cara tinha que... Não, é a mesma coisa do pra bater, né? O cara não esconde... Batia o quê? Na garrafa. Batia na garrafa. Em vez de bater no poste, aí, 31 fulano. Aí ele ia na garrafa e batia. A mesma coisa. Brincadeira bosta. Tu brincava com a gente lá na rua, lesado. Olha, eu brincar e nem sabe mais. Tu brincava brincava com a gente lá na rua, lá na Zé Cândido, mano. Aí do esconde-esconde invertido, que é a sardinha. É, isso aí que eu tô curioso pra saber disso aí. Pois é, eu comeu a sardinha. Comeu a sardinha. Uma pessoa se esconde e todo mundo sai pra procurar essa pessoa, entendeu? Em vez de ser uma pessoa procurando os outros, esse é uma pessoa se esconde e todo mundo sai pra procurar. Aí, por exemplo, eu fui me esconder. Aí todo mundo se espalha pra me procurar. Aí vamos supor que tu vai e me achou. Aí em vez de tu sair pra dizer, tu fica escondido junto, entendeu? Aí fica duas pessoas no mesmo esconderijo. Três. Aí quando todo mundo for achando, fica todo mundo no mesmo esconderijo, entendeu? Isso aí não é aquelas brincadeiras de suruba, não, mano. Aí quando o cara faz reflete e tal. Aí é gatomia. É isso. Ah, é gatomia, tá certo. Mas isso aí também tem uma conotação meio sexual, não tem nada esse bicho aí? É só na tua cabeça aí, mano. Essa brincadeira do garrafão lembra aquela Sete Pecados, né? É, Sete Pecados é que o cara joga a bola pra cima, aí todo mundo sai correndo, aí o que jogou a bola pra cima grita o nome de alguém, aí o cara tem que pegar a bola e dizer para. Aí o cara contava sete passos, né, e tacava a bolada no primeiro que ia. Ah, é, sete pecados, era mesmo. Aí quando o primeiro completasse sete pecados, né? Aí ia pro paredão. Aí paredão, né? Mas paredão era paria, mano. Pegava e botava... Mas era pra voar as bandas. Não, mas aí quando o cara tacava a bolada na cabeça do cara, que o cara ficava de costa pra parede, né? Cara meio... Não, mas tinha que dar um passo pra trás, mano. Porque senão como, o cara metia a cabeça na parede. Se ele acertasse na cabeça, era dobrada, né? Batia o nariz, mano. Batia o nariz na parede. O cara ficava com a... virado pra parede assim, aí o cara tacava a bolada na cabeça do cara, o cara tacava a cabeça na parede. A sensação era meio estranha, né, mano? O cara de costa... Sabia que ia vir uma bola. É, mano, é cruel. Eu não vou nem mentir que eu já fiquei no paredão. Quem nunca, né? Comédia era os caras que estavam lá e tal, não sei o que. Aí quando chegava, tô com sete pecados. Ei, minha mãe tá me chamando ali, não vou mais não. Então a minha mãe tá me chamando, né? Ei, não vou mais não. Ah, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Quem nunca brincou de travinha no meio da rua, botava as chinelas assim, aí tinha que era trave. Chinela, tijolo. Isso aí é brincadeira de pobre, viu? O cara bota a chinela assim, não bota a chinela. Bota a chinela invertida, não, senão a mãe do cara vai morrer, não sei o que. É, né? Pé direito é a mãe, pé esquerdo é o pai, né? Mas até hoje eu vejo, mano, a galera tirando rachazinha ali no. Meio da rua, mano, com uns tijolos assim, travinha. É doido, mano. Não, mas não tem mais onde rua, mano. Tem, mano. Aqui, onde? As ruas de aqui de trás, a galera ainda joga. Traficante, mano. Né? E tal. Se os caras forem mesmo traficantes, manda fechar a rua, né? Agora o que eu acho putaria, né? Que tinha aqueles ricozinhos que chegavam assim e diziam: peraí, deixa eu trazer minha trave. Aí o cara trazia aquela travezona feita de pedaço de ferro. Assim, né? Doido, ainda vinha a redezinha, olha o bicho ali. Tá... Rapaz, chanta. É. Não, aí quando ninguém chamava ele pro time, aí eu vou me embora, vou levar minhas traves. Não, mas o pior tudo é que era, o dono da bola, ninguém podia. Tinha que ser o primeiro a chamar, né, no time. É, tinha o dono da bola e tinha o dono das traves também, né? Que era importante, né? Isso aí. E quando tinha os donos da rua, que sempre tava aqueles vizinhos chatos que implicavam. O dono da rua. Se a bola caísse dentro da casa, aí já era. A bola voltava furada. Antigamente tinha essas paradas legais, mano, que na rua do cara tinha sempre essas personalidades, né? Tinha uns vizinhos, gente boa, tinha sempre uma coroa que enchia o saco, né? Da negada e tal. Pois é. A bodegazinha, né? Também. Tinha todos esses pontos, mano. Era massa. E a putaria que hoje, né? Hoje em dia, se o cara for brincar na rua e jogar a bola por cima da casa de alguém, o cara sai correndo com medo de levar um tiro ali. É, hoje em dia tudo. Ou é tiro ou é processo. Não tá mais brincando, não, mano. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Agora é um negócio que eu nunca entendi, mas porque o nome dessas brincadeiras começava com João. João ajuda, né? João ajuda, João atrepe, João cola. É, mano. Quem é João, mano? Não é. Ah, mano, João é o João Soares. esse bicho é famoso e não sabe, sabia, mano? Se ele for mano, não sei se é Jô, se é João, ou se é... Tem pique esconde, né? Pique cola. É, a gente nunca chamava de pique, não. Era Jô. Pique é correr lá pro sul. Pique? Pique é caneta, mano. Porque essas brincadeiras assim de corrida, mano, me lembro ali que era massa, era o Joa Trepa. Ou era Joa Trepa ou era Joa Ajuda, sei lá. Que o cara... sugestivo. É, o cara tinha. Trepa, ah, não, era o Joa Trepa mesmo, porque o Joa Trepa o cara tinha que ficar empendurado em algum canto, né? Pra você pega. Era engraçado, O cara tinha que subir, né? Subia nesses portão, nas grades. E era engraçado que o Jack Chan Jr., o bicho era meio gordinho, né? Assim. Tinha vezes que ele ficava pendurado assim numa barrazinha, aí ele ficava tipo só com os dois braços, né, sustentando o corpo dele todinho. Aí o cara ficava assim, o cara ficava em pé com o braço cruzado esperando ele cair. Eu sabia que uma hora, né, ele ia ter que descer dali. Não era. Taria, o cara ficava só esperando o pobre merre com a dor no ombro. Tem que rodar e pendurar os dois braços. É doido. Dor no ombro. Não, o cara não conseguia nem fazer nenhuma barra. Mas eu lembro, pelo menos quando a gente brincava aqui na rua, tinha. Já quando acontecia isso aí do cara ficar muito tempo esperando só o cara descer, não podia não. Ele tinha que. Tinha que ir do relógio. Cara, né? Tinha que ficar só. Tinha negócio um ficar aí. Ah, tinha um reloginho, né? Marcação, o pessoal ficava dizendo. Reloginho negado abrir os braços, aí saindo, fechando. É muita confiança, né? É uma marcação muito precisa. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Dessas brincadeiras de correr aí, eu gostava mais era do Jô Ajuda. Jô Ajuda é massa. Ei, mano, eu também, mas que era legal, né? Sem ser brincadeira assim, no meio da rua. Pião, ó, mano. Pião achava massa, ioiô. Mas pião é brincadeira de meio da rua, mano. Eu só tava piando meio da rua. Sim, mas eu digo mais de correr, mano. Sem ser de correr. Ah. Aí, tipo, pião, ioiô, bila, a gente brincava de bila. Mas não bila tinha aí, o pião. É a negada que fala, como é? Bolinha de gude. Bolinha de gude, é um cara de bila. É não, tem bila que... mesmo. O pião tem não que... existia a versão do Rick e a versão do pobre, não, mano. Porque eu me lembro que tinha. O Rick é o Blade. Aí dizer. Porque o do Rico, mano, eu me lembro que tinha um peãozão que era mais doideira, reforçadozão. O peão de pobre, mano, o cara brincava de cocão. Bicho se partia no meio todinho, mano. Ah, tinha era briga, então, mano. Era. Porque cada um pegava o peão. O cara pegava e tacava a lapada do peão. Tem uma ponta de prego, né? É. Aí o cara tinha que... Era... Biçar. Biçar o outro, né? Pilar. Não sei lá como é negócio. Não, é biçar mesmo. É biçar. O que é biçar aí? O cara pega uma bila e arremessa na outra, tá biçando, entendeu? Tá, biça sim, mas no peão. Como é que o cara... você pega um peão e taca no outro, mano. O filho da puta tinha uma versão desse jogo, mano. O cara derrubava o peão do outro, aí não, é o... Como é? O cara amarrava o peão de um jeito que ficava tipo um pêndulo. Aí o cara ele tacava chibatada no outro peão. Era pela cabeça e pelo prego, aí ele metia. Fila da puta, já pensei hoje. Era desse jeito. E quando o cara ia fazer aquelas manobras radical de tentar parar o peão na mão, ó. Eita, primeiro canto que vinha era na testa. Pá, aí matou uma zão gigante na testa. Outra brincadeira também. É o braço solto, né? Do braço solto. Ah, era mesmo. Perigoso, ó, aquele negócio. É, mano, quem se garantia no braço solto ali era o meu avô, mano. Meu avô ali. Jogava de uma vez, bicho, saía com velocidade zona loucura. Esse braço solto era meio traiçoeiro, mano. Conheço várias pessoas que perderam um olho nessa pizzaria aí. Aqui na rua teve um. Na nossa época teve um amigo nosso que. Ele não tava nem brincando, mas ele tava só na calçada. Aí o peão pegou no olho dele. Morreu. Foi tenso aqui. A negada saiu correndo, né, mano? Lá na rua era assim, quando dava alguma merda com alguém, sei lá, o cara cortava o pé no meio fio, alguém papocava a luz do poste, da negada saia correndo, mas deixava o cara lá. Era uma coisa que acontecia muito nessa brincadeira do... racha no meio da rua, né? Do cara jogar a bola no meio da rua, era o cara ia dar o bicudão ali, o cara tacava o dedão ali no, na pista zona. Ixi, arrancava o xabal, que é, mano. Arrancava era foda mesmo. Ah, quem, foi, quem nunca já arrancou galera... o xabal aqui cara, brincando na rua? Acho que todo mundo, eu acho. Que no outro dia o cara não ia pro colégio. O cara ia pro colégio de chinelo. Aí o cara tinha que dizer, mancha. Agora os ouvintes aí que não são só aqui, ouvinte do Ceará, o que que é arrancar um xaboque do dedo? O cara arrancar o tampo do dedo. Né? Aqui, pra negada que é aqui, mancha, a gente jogava a bola descalço no meio da rua, mancha. Ah, e olha que quando era bom, era quando era calçamento. Cara, e quando era na chuva, bola, cara? Chutava a bola, errava. Mas jogar a bola no asfalto na chuva era massa, mano. Porque ficava meio geladinho, né, o asfalto e tal. Que cara era liso, mano. Aí que o cara caía mesmo. Eu não sei se acontecia... O pé era grande. Não sei se acontecia com vocês, mano, mas... Quando o cara arrancava o tampuzão do dedão ali na pista, mano, o cara não sentia porra nenhuma na hora, velho. Aí o cara ia pra casa, sentia aquela dor, é isso, mano. Era bom os remédios depois. Ei, mas sabe o que que fica bonzinho? Bota açúcar, cara, enchiu da filha de açúcar, mano. Achava alimento pra bactéria. Isso, açúcar. Sempre que a minha mãe botava água oxigenada, chega a borbulhar, mano. Eita, pô, esse negócio aí doía, ó, água oxigenada. É do mertiolate, vixe. Mertiolate na época que era com mercúrio, que causava mesmo câncer mesmo. Aquele em que lesse a lágrima, o cara abriu. Hoje em dia não pode ter mais, não, mano. Mercúrio no mertiolate. Não pode ter mercúrio em lugar nenhum, não, é tóxico. Aí eu sei que era comédia, macho. Que na hora que a mãe chegava, macho, o cara começava. Não chorava porque tinha arrancado o xabox, não, mano. Chorava é quando ela começava a abrir a tampa do mercholate. É, mas então quer dizer que a porra do mercholate era ruim porque tinha mercúrio dentro. É, aquela porra tinha tudo que era ruim, mano. E quando o tampuzão do dedo ficava pendurado, que o cara tinha que puxar. É, tem que. Puxa não, mano. Levanta, bota um pouquinho de açúcar e fecha de novo. E nunca ficava bom, né, mano? Enquanto não tirava o tampo, não ficava bom. Eu cara, doido, cara com medo de arrancar. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono dessa bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Você estava falando de Bila, não sei o quê. Não sei se vocês lembram dessa. Essa aqui é de rico, né? Que é uma mini sinucazinha toda profissional ali com os tacos. É, mas eu tenho uma história boa de uma mini sinuca. E existe a mini sinuca com bilas, velho, que o taco ela aí era um espetinho de churrasco. Aí é foda. mas tinha um colega nosso que ele ganhou no Natal, sei lá, foi uma dessas mini sinuca, né, que dava pro cara jogar ajoelhado, né, e tal. É, massa. Aí o cara foi até o Rafael que ganhou. Ixi, Maria. Né? Rafael aí, é pra desenterrar. Aí no outro dia ele levou lá pra casa pra gente jogar, né, e tal, a sinuca zona, tinha dois tacos, mas sinuca. Aí a gente foi jogando, né, chegou o senhor Pinóquio, ó. Aí, mano, jogar também e tal. Sinuca é o melhor, hein. Aí, não, mano, tu sabe que não fui campeão cearense de sinuca e tal, mano, vou jogar apostado aqui, não sei o que e tal. É, aí jogou o senhor Pinóquio, meu colega, o senhor Pinóquio perdeu, ó. Esse bicho puto, mano, deu uma porrada assim no... segurando o taco na mesa, né? Aí o taco era de plástico, mano, partiu mesmo no meio, tá? Saiu voando, mano, no impacto que bateu, mano, que a ponta do taco saiu voando, mano, o seu Pinóquio saiu correndo, mano. É, foi foda, mano. O cara na manhã de Natal, a negada quebrar o presente do cara, mano. É, rapidinho. Não, mas nunca vi mais. É, mas agora quando eu era criança, mano, o meu tio me levou pra conhecer a empresa de ônibus dele, que ele trabalhava. Aí lá tinha a sala de jogos, aí tinha uma sinuca zona, mano. Eu vi a galera jogando lá, vixe, meu irmão. Isso aí deve ser muito massa, velho, cara. E tinha um lance aí que sinuca é só a partir de 18 anos, né? Que podia não jogar. É, porque era foda que aí sinuca era tudo dentro de bar, né, mano? É um negócio meio complicado. É jogo viciante aí. Sinuca e totó, mano. Tinha um totó. Não, mas sinuca não é jogo de azar, não, mano. Acho é porque a negada é jogar pra galera. Só eu joga acho... apostar. Não, viu? Nada disso. Isso aí é jogo de habilidade, mano. Jogo de azar é caça-níquel, é aquele negócio de... Não, é. concordo. Lógico que é habilidade. Aposta, você não tá contando com a sorte, não. Aposta, com, é, aposta com dados. Eu concordo contigo. Aí era esse aspecto. Mas ele é, médico, a sinuca, né? Ele é vinculado muito a bar. É o que eu tô dizendo. O problema da sinuca é porque eu acho que a maioria da negada que joga e tudo hoje em dia, principalmente, tem muita em bar. Mas eu só sei que existe torneio de sinuca, hein? É, mas tem uma galera que faz uma jogada com as bolas, a sinuca, mas é uma jogada que é inacreditável, mano. É uns efeitos na bola, macho, que é desafiar a física, mano. Essa é uma escrotidão muito grande, mano. O cara fazer embaixadinha com um taco de sinuca na bola. Ixi, meu irmão, aí como é? Viu? Que história aí, mano? Fazer embaixadinha com um taco de sinuca? Aí o cara é pedreiro, viu, mano? Não, e por que você tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Agora é duas brincadeiras, né, entre aspas ali, que era, vamos dizer assim, proibidas, e que o cara achava que era só a massa ali no... Punheta. Quando era criança, era a Siduca e o Totozão ali, o Pebolim. É, agora o Totó nunca soube que fosse proibido não, viu? Eu sei que tinha em bar também. Nem sabia não. Eu sei que tinha em bar também, aqueles é, grandão. Pelo contrário, meu, só via Totó no colégio ali. É, eu também. Eu nunca vi. Macho, duas brincadeiras, mano, que é a cara de recreio de colégio, macho. É Totó e ping-pong. Ping-pong é clássico. Agora, ping-pong, né? Ping-pong é de rico, mano, não? É, não. Quem tem ping-pong em casa, né? Agora, rapaz, eu lembro que no meu colégio não tinha isso. É, irmão, o Adonis tinha era um ping-pong em casa, mano. Oi, é, o Adonis, né? É rico, é. Então, que ia jogar lá, eu lembro. Cara, toda ostentaçãozão. Era uma mesa zona da Espírita. Ping-pong ali, ping-pong lá da Irlanda. Eita, ali era como é. Ping-pong lá na Irlanda era uma mesa de costura da mãe dela, mano. A mãe dela era costureira, tinha uma mesa zona bem grandona, botou só a redezinha. Aí me enchi de menino dentro da sala de costura. Eu sei lá que tem uma foto, mano, no Facebook. Os caras jogando no tempo. Do... É tipo, a galera comprou um kitzinho de... Peraí, mano, deixa eu terminar isso aí, que é massa. Como é? É, é dos tempos mais primórdios ali, a foto tem o... Acho que tem o Cheetos, tem um mestre, tem uma porrada de gente ali. Aí na foto é o... Gaúcho, não, é o Luan. Luan, o Manel e o Luan jogando, aí todo mundo normal, né, com fada de colégio. Ah, mano. Aí só o Manel tipo o Will Smith, mano, quando ele vira aquele terno dele, aí o outro lado é floral. É, mano. A calça dele toda diferente. É, os caras tudo com a calça azul marinho, a mano com a calça época... café com leite, né? Na época que o Cheetos era só um vem. É um cinza, mano. Calça cinza, é galera. Cinza. Todo mundo de azul e alguma cinza. Do ano passado, ó. Era antiga, né? Os caras fizeram uma apartheid no teu colégio, aí tu ficou segregado. É. Aí o Manel ali todo torto jogando ping-pong. Já, velho, isso aí. Quando é que esse bicho foi? Era, mano. Esse bicho é todo torto, mano. A sua torta. É, mano, meu filho, pera aí, mano. Agora que eu vim perceber, o Zivaldo caiu, foi, mano? Não. Já bem isso, mano. Faz mais melhor que tu tá calado aí, mano. Quem tá calado era tu, mano. Quem tá calado é tu. Acabou de dizer que no colégio dele não tinha totó. Ah, foi, filho. É mesmo. Engraçado que o Manel passa meia hora calado mesmo. E quando esse bicho volta, é, mano. Eu tô sentindo falta de alguém. Não, eu tava calado aqui por causa da safada aqui, mas vamos embora. Deixa eu te dizer uma. E aí? O jogo mais doideira que existia quando o nego jogava. É. Era o Polícia Ladrão, doido. É isso, tava falando isso aí 300 vezes. Polícia Ladrão aqui em casa, mas troava muito, ó, mas era doideira. Eu, Moura, o Willam. Tu queria ser só o ladrão, né, tu, mano? Ixi, mano, mas peraí, mano. Aquele Willam doido, mano, ali da churrascaria. Não, doido. É. Ei, mas agora tu falando do Willam doido, mano, sabe de que eu me lembrei, mano? Na época da locadora ali, do arcade, do Beisola, mano. Nasceu o Beisola. Ele, bicho, ainda vive, hein, mano? Eu vi ele hoje. Sendo com o Beisola? Eu Falando no arcade, lembrei que o meu sonho era ter um arcade dentro de casa, mano. É, isso aí é todo mundo, tu é doido. Queria nada, isso aí é brincadeira de rico, já. Tony, na época de carnaval, ele alugava, né, um arcade dele. É, não, é, mas tinha até o esquema do cara que tinha a pampa, cobrava 20 conto pra deixar na casa do cara. Rapaz, olha aí, mano. Mas esse era o plano master do senhor Pinóquio, mano. Todo carnaval era o maior objetivo desse bicho, é alugar o arcade do Tony. É, mano, eu acho que eu sou o único que tinha arcade em casa, né? Então, arcade, tinha quatro máquinas aqui. Eu ficava jogando, mas com humor até 3 horas da manhã, mano. É, mano, eu contei a história desse arcade, mano. Como foi que levaram esse arcade aí, velho? Aquela história da polícia. Roubaram o arcade? Quem era o dono dos arcades era o Sandei, mano. O nome do cara. Como assim, Sandei é o nome do empresário, né? O dono dos arcades. Que alugava, né? Que alugava. Que alugava, né? Aí era alugado. Era, mano. Tá doido? É o cara comprar o arcade, mano. Ia ser caro na época, mas era 15 mil, sei lá, 10 mil. Hoje em dia o cara faz um arcade com um computador, né, mano? Isso aí é uma coisa pro cara se pensar, né, mano? Hoje em dia. Hoje em dia é fácil jogar, não, mano. É só o cara fazer uma caixa zona de madeira bem feita. Pinta chamar o... Ei, Manel, ei, Manel. Só chamar o Rafael Street ali, né? Pedra do Street, velho. Rafael Street, ó. Aí dá pedra do Street. Ei, Manel, faz aí, mano, lá na tua loja lava, faz aí uma arcadezinha, uma estrutura de madeira pra gente montar um computadorzão dentro. É um projeto de garagem massa, viu? O cara montar um arcade na garagem do Manel. É mesmo, viu? Que vale a pena, hein? Tem que contratar o Fernando Street, dá pra ele fazer os controles. Aí o cara faz as caixas e pronto. Tem que fazer, chamar quem? O Fernando Street? É, pra ele fazer os controles, que esse cara tinha que fazer os controles. Tu já imaginou um arcade desenvolvido pelo Manel, mano? Como é que esse bicho não ficaria escroto? E outra coisa, mano, também é mais barato, porque a arcade usa, não é LCD nem nada, não. Usa aquelas telas zona de tubo, né? Tubo, o cara compra aquelas telas zona usada. O cara chegar em qualquer eletrônica ali, mas 50 conto, o cara leva, mão de 29 ali. 50 conto, o cara compra uma televisão bem, 29, né? Bem rasinha ali, o cara leva, bota dentro do negócio. Dá pra fazer, mas bora fazer um arcade. Aí o cara pergunta se alguém entende de eletrônica. Os não precisa, mano. Basta comprar os controles, aqueles contatos. O cara faz uma fricção, né? Corre, liga, não, tem, essa, tem aqueles. Uma fricção, não, mano. Tem aqueles, tem. Controle de arcade USB já, mano. É o pau que rola aí. Tem sim, tem, controle, mano, de arcade USB. O cara bota o computador, liga na TV. Onde, menino? Onde? Bota emulador só pra rodar. Tô dizendo que tem, macho. Mano. Até no Dio Extreme tem os botões e tudo mais. Se você quiser fazer na madeira, não quiser fazer com controle, já pronto. Isso é um projeto 2014 massa, hein? Arcade na garagem do Manel. Tá aí, ali na garagem ali nem cabe, uns dois arcades. Eu digo que o primeiro erro de projeto é ser isso aí. Os caras vão construir o arcade numa estrutura que ele não vai conseguir passar pelas portas. Passa pelas portas. Vai ficar eternamente confinado na garagem. É o primeiro toque que eu dou. Mas tem um telhado ali, tá show. É, faria que telhado, o controle do Manel vai ser todo torto, né? Já é isso. Deixa eu falar em controle, a massa é o Evangelouco jogando. Ó, isso. Quem? Evangelouco, né? O Ribeiro, pô. Quem é esse bicho? É o Homem-Aranha, mano. Homem-Aranha. É, mano. Três apelidos, Evangelouco, Homem-Aranha. E o Ribeiro. Tá doido, Ribeiro é nome do cara. Esse trecho aí do Manel, mano, o cara ouvindo, o cara tem certeza que ele é drogado, mano. Ele fica rindo e falando só as coisas sem nexo, mano. O que é que ele fazia contigo, Manel? O Evangelou. O Homem-Aranha. Aí, mano, ele vinha jogar aqui, mano. Esse bicho ia jogar, mano. Aí, não sei o quê. É que mais chato e tal. Aí, quando menos espera, mano. Esse doente, pá, dava só o burrão do bicho lá no controle, eu já bem isso, mano. Tá doido, é ele. Seu controle não presta não, mano. Perdi a ficha aqui, eu. Aí, ó, o doido, mano. Peraí, deixa eu salvar a tua ficha aí, doente. Aí eu ia lá e salvava a ficha do doido, né? Eu querendo que ele tivesse prejuízo, ainda fazia ajudar, mano. O episódio mais massa do Ribeiro é porque a gente já contou, mas foi a luta do Ribeiro contra o Fábio Bombado. Esse episódio aí foi o melhor de todos. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Agora que eu tenho outra de pescaria também, que essa é brincadeira de São João, que é o cara ficar pescando os peixes feitos de papelão ali do areias, ó. É, esses aí, é, esses aí. Papelão porque... na água, mano. Não, mano. Não, mas é na areia, mano. Isso aí. É na areia, mano. É um negócio de areia e os papelão enterrados. Aí o cara tinha que botar e tinha um buraquinho feito com um perfurador de papel, aí tinha que pescar. Não, mas podia ser agora, a negada lembro... lá do trabalho, mano. A galera lá do trabalho fez foi uns clipes, mano. Botar uns clipes do papel do peixe, aí dava pra pegar com um anzolzinho lá. Ah, em vez de fazer ser. O buraco com é. Perfurador. Esse pescaria, entendeu? Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro que eu cheguei a possuir um. Eu acho que era um sapo, era um peixe grande, que ele abria assim a boca, aí tinha uns peixinhos, era até com um imãzinho. Ah, sim, eu lembro desse aí, mano. Esse era de rica. Esse era de rica. É, esse mano. Esse é o pega-peixe. Eu sei que o Jack Chan Jr. tinha. Um bicho desse. É, mas cada vez falou, mais mano. Eu tô imaginando o Jack Chan Jr. como um nhonho mesmo, mano. Eu já optaria que ele ficava puto que a gente começava a ganhar dele nessa pescaria, ele tá a mão usada. Esse brinquedo aí não presta. Imagina a cena, só o cara se estressando aí. Tá, mão usada. Isso é bom. Putaria demais, ó, quando o dono do brinquedo começa a perder. Ei, mas você lembra do Saponga? Não, não é do meu tempo, não, esse bicho. Saponga aí. Era tipo uma cabeça de um sapo. Ximaria, velho. Tinha um gatilho, aí o cara apertava o gatilho e tinha uma bola de ping-pong dentro. Aí o sapo abria a boca. Aí ah, o cara, tipo, me lembro, aí, me lembro. Aí tinha que pegar de volta a bola. Era tipo um bimboquete. O cara tinha que ter dois saponga, não era não? Não, eu só tinha um, rebolava a bola pra cima. Ximaria, agora o brinquedo mais de rico que eu ganhei, mano, que eu me lembro até agora. Hoje é o umas armazinhas de metralhadora, mano. Era o Força Laser, mano. Vixe, meu irmão. Que vinha. Era tipo laser tag. É, pois é, mano. Era tipo. Eita, vinha. Porra, isso era de rico. Vinha, mano. Três metralhadoras zona, aí tinha uma pulseirazinha, mano. O cara tinha que atirar na pulseira. É, isso, mano, isso, era tá doido, rico, mano. Isso aí foi com o dinheiro da aposentadoria do teu pai. O décimo zero, né, cara? Foi o 13º todinho, mano. Eu lembro que minha brincadeira de pistolinha era aqueles revólveres em daga que o cara comprava ali no seu Vicente ali, ó. Ixi, Maria! Seu Vicente. Conto, né? 5 conto o cara comprava, né? A minha saía. Eu lembro desse tempo aí também. Antigamente, quando era mais novo, eu dava maior valor a esses brinquedos de plástico que vendia ali perto da Aparecida. Ó, mano, tinha uma boutiquezinha, mano, que vendia. Ela dava maior valor. O cara ia lá, sei lá, com 5 conto no bolso, o cara trazia uma pistola, umas bombinhas, né? Dava pro cara comprar um porrada de coisa. É massa, aquelas bombinhas aí de São João, ó, os track, é legal, né, mano? É maior valor que esses bichinhos, ó. Vendia era muito ali, mano, rasga-lata, canetinha, aquelas coisas, era ali no Valdeci. Ixi, mano. Foi da ilegalidade, né? Apelido do Valdeci, meu pai apelidou o Valdeci de Sem Porta. Por quê? Sem Porta? É, mano. Sem Porta, é. Porque esse bicho é direto aberto. Mas tu vê que o humor aí do pai do Manel é mais refinado, né, mas esse bicho é tipo um humor inglês, assim, mais inteligente, não. Xinga, mas não ofende, né? É, meu filho, você vai ali no Sem Porta, eu... Ei, mãe, e aqueles revolvezinhos de espoleto? Isso, o cara fazia assalto. Tu viu uns quatro já. O cara fazia assalto com um revólver. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! É uma história do Jack Chan Jr. aqui também, mas que a gente brincava de briga de espada, mano, sendo que eu ia com um pedaço de cabo de vassoura zona e ele tinha aquela cabo de vassoura zona e ele tinha aquela espada do He-Man, mano, aquela de plástico ali. É, mano, eu tô imaginando essas brincadeiras com nome sugestivo aí, ó. A infância do Joel era tipo o Chaves e o Kiko, se liga. Ah, certeza. O Joel era assim, aí, vamos brincar aqui de espada, esse bicho com um pedaço de cabo de vassoura. Nossa. Ó, tá sendo, peraí, o bicho vindo com aquela armadurazinha do He-Man, né? Peitoral, a espada. Eu, mas eu não sei como é que a mãe de vocês deixava. Minha mãe visse, mas ela, sei lá, enlouquecer. Que brincar de, com cabo de vassoura, mano, vai quebrar a cabeça do menino. É, mano, mas eu não sei como é que é hoje, mano. Mas no meu tempo, o cara, quando era criança, mano, menino só brincava de brincadeira violenta, mano. De luta, porradaria. Não é, tal. O cara chegava assim pro outro, ei, bom brincar de briga. Aí o cara, beleza. Brincar, é brincar de briga, não, é brincar de porrada. Mas eu me lembro que quando quebra. Fazia. Não, e o quebra, mal quebra. Quebra. O quebra. E o quebra, ele, também, quebra era irado, quebra era fumaça. O cara pegava. Podia ser com bola, latinha de refrigerante, qualquer coisa. Chutava aí na. Onde pegar essa latinha, o cara saía rebocando, mas era como é. Tinha a brincadeira. Quebra, mano. Tem a brincadeira do lençol também. Que o cara pegava um lençol, dava um lençol. Uma camisa, uma toalha, pegava, dava um dó na ponta, aí saía chibraquinha de tudo. Isso é brincadeira de gente doida, viu? É. Mas não, mas aquela chulepazinha que o cara dá nos couro do outro, mano, que arra. Mas tu pensou a cena, mano, tu vem pivete andando na tua rua, tu vê o Vitor com o lençol rodando, correndo atrás de ti, mano. É uma camisa, mano, o cara pegava, dava um nó na ponta da camisa e meio quente, batava nas costas. Mas era, cada um tinha a sua, né, mano? Pegava a camisa, dava um nó na ponta e saía, rodando assim, que nem um helicóptero. Mas é tempo lerário, né, mano? O cara imagina o outro no meio da rua, corre, olha na mão. Esse negócio aí do quebra, mano, não é nem brincadeira de rico e de pobre, mano, é o clube da luta do nosso tempo, né? É, mano. Mas o quebra ali forma caráter, mano. Quebra isso aí, forma inimigos também. Ah, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Bandeirinha, bandeirão, quem pegar é filho do bandeirinha. O cara ameaçava logo, né? Maldição, os homens. Ah, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Que brincadeira é essa aqui, mano? Passarinho no ninho, cobra no buraco. Essas brincadeiras aí, eu vi que sugere, né, mano? Isso aí era, eu lembro como era, mano. Passava no ninho, o cara se escondia, tinha que se esconder alto. Esconder um entendeu? objeto. Tinha que esconder um negócio alto, aí o cara tinha que sair perguntando, né? É, passarinho, cobra no buraco era no chão e passarinho era, tinha que ser alto, pendurado ali no aí lugar. O cara ia procurando, aí tá frio, tá quente, né? Não sei o que. É aquela história. Mas essa daí eu me lembro, meu, dessa. Do Jack Chan Jr., que esse bicho fez essa brincadeira aí com um comandos em ação, aí o comandos em ação sumiu. Ele esqueceu. Os caras também são otários, mas só que o bicho era cheio de fuleiragem, negado, né? Rouba o boneco do cara, mano. Aí os caras perguntando, é passarinho no ninho, é cobra no buraco? Cobra no buraco é teu cu, baita. Aí só deixando o pivete chorando, né, mano? É, tô imaginando a sacanagem, ó, o Jack Sam Jr. lá chorando, né? Os caras perguntando isso aí, ó. É, mas tinha porrada de brincadeira também, né, cara? Andar de patins e tal, não sei o que, eu nunca tive, mano. Andar, patins ali. Teve uma moda que todo mundo tinha, mano. Patins ali era tipo a parada do Pokémon, mano, Game Boy. Foi uma febre, viu, mano? O sonho de consumo, mano, do cara. Eu também, eu queria ter, aí minha mãe nunca me dava, aí quando foi no aniversário, não sei de... No aniversário aí, a minha tia me deu, aí. Eu tive o poderoso Patins. E o pior de tudo, mas quem quem tinha patins eram minhas primas. Aí, eu tinha um skate também, mas meu skate era assim, mó pai. Quem tinha patins eram minhas primas, macho. Aí o pior de tudo, macho, que a porra do patins tinha os, era preto e tinha os cadastros rosa, ó, mano. Aí eu só brincava dentro de casa com vergonha de sair, no quintal, lá na frente, mano. É, mas tu sabe que é uma coisa curiosa da evolução dos tempos, mano, que no nosso tempo, uma parada dessa, né? O cara ter vergonha de andar na rua com um cadastro rosa era aceitável, hoje em dia é normal, né? Não é, mano. É. As crianças saem com cadastro rosa e tal, mas não é boa, tudo, né? O que é antes... Tudo... Graças à porra do restart. Mas todo mundo vai morrer, mano. Agora eu e o Jack Chan Jr., a gente tinha uma mania de brincar com cabo de vassoura, mano. Pedaço de pau. Diabo é isso. É um negócio besta. Tinha uma parada, mano, que a gente fazia. Obsessão. Tinha uma brincadeira que a gente fazia, mano, que era desafios com vassoura ali, que aí o cara pegava. Peraí que tá piorando. Ei, cara... como é o desafio, o cara chegava, teca, Tereza, cara. É, mano, não acredito que vocês fizeram essa brincadeira até o final. Não, mano. O cara pegava e segurava um cabo de vassourazão ali no, na parede. Aí o cara tinha que pular por cima ali, aí o cara ia até os limites da altura que o cara conseguia ali. Se o cara errasse, literalmente ele se fudia, né? Aí tinha uma que era mais hard, velho, que era o que a gente ficava balançando ali o cabo de vassoura assim na lateral, assim, na horizontal. Aí o cara tinha que pular, dar um pulão ali pra escapar ali da armadilha ali. É, errasse e quebrava a patela. Eu né? sei que o Jack Chan Jr., mano, levou uma lapada das canela, mano, que me estaria demais. Ah, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Agora tem um brinquedo que eu achava que era foda demais, mano, que era cor de rico, mano, ricaça ali. Que era aquele futebol de botão, sendo que com aquele campuzão ali, muito louco. Ah, o Estrelão. Ixi, menino. O Estrelão pra mim era de rico. O nome do Estrelão, mano? É, mano, o Estrelão não é, o Estrelão não é de rico, não. Rapaz, não era o Estrelão era só uma cotazinha, mano, que, sei lá, quatro caras juntavam, cada um dava era, tipo, contas. Era tipo 20 contas. É, mano. A gente sabe aonde, mano? Lá na... que ainda hoje é, como é? Caças Freitas. Eu acho que o mais caro, mano, era um time de botão. Se tu fosse comprar o original, aí era mais caro. Não, o time de negócio de original era 5 contos, quando acabou, o cara mesmo colava os adesivos. Eu acho que, pois é, mano, o cara ia ali no Aparecido, mano, 2,50 o cara comprava, mano. O time ainda daquele de acrílico, sei lá, que era transparentezinho e tal. A putaria do futebol de botão era massa demais, mano, tu é doido. E tinha essa putaria das jogadas, né? Não, o cara vai bater falta, bater falta com o botão. Tinha gol de bicicleta, sabe como ele fazia gol de bicicleta? Como é que o cara fazia bicicleta? Eu me lembro. Era, o cara emborcava assim o botão. Aí tinha que dar um chulipado assim, aí o botão. Tinha um primo meu que ele jurava que ele fazia gol olímpico, mano, de escanteio. O olímpico assim pelo ar não existe, né, mano? Mas dava pra fazer aquela estratégiazinha de botar o. Tabela, né? É, a tabelazinha, né? Aí o nego batia de uma forma que a bolinha saía meio de banda. Assim, aí tava pra. Mas aí não era olímpico, né? Olímpico tinha que ser. Pois é, né? Olímpico, a bola tinha que ficar em pé e sair dando aquela de lado e sair rodando assim, ter sorte dela e fazer um. Era, mas futebol de tana. Vocês lembram qual era o primeiro time de vocês? O meu era o Criciúma, amarelo e preto. Não tinha. O meu era o Valência, eu lembro. Puxa, o Valência, olha. Eu lembro que eu comprei ali um. Palmeiras e Vasco ali. Doido. Criciúma, por que eu tinha o Criciúma, hein, mano? Tinha um time mais caro de todos, que era o Boca Juniors. Cara, o Boca Juniors era porque mais caro. Era melhor os jogadores, né, mano? É, não, mas é porque eu era o time do Valdeci, mano. Esse bicho aumentava o preço pra negada não levar. Os jogadores eram melhores. Putaria. Cara, de Riquelme. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Uma coisa que eu sei, mas até hoje, mano. Até hoje eu sou frustrado por causa disso. Todo mundo tinha, mano. Todos meus colegas tinham. Assim, os ricos, né? E é um sonho que eu pedi pra minha mãe, meu, nunca me deram, mano. Aquele tênis que acende a luzinha quando pisar. Ixi, Maria, eu nunca tive, mano. E hoje em dia eu não posso mais comprar, né? Bical, porque não, né? Tem mais, não tem 42. É bem isso, tu queria comprar um 42, meu Deus, bicho. Se tivesse, eu comprar só pra matar o verme de infância. Gigantismo. Mano. É, mas sabe o que eu agora com. Ai, não, eu já falei nos outros cash, não falo de novo, não, tá ligado? E agora fala. É o controle, é o aquele, macho. O. Como é o nome? Carrinho de controle remoto. Carrinho de controle remoto! O Anel ainda tá disso, ó. É aquele que tinha um fio que o cara tinha que sair correndo. É, mas eu vou comprar um pro meu filho, é uma certeza. É, mas era de rir. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Amigo do Jack Chan Jr., meu, porque o bicho era meio riquinho, né, assim e tal. Morava numa casona. O Jack Chan Jr. já era meio riquinho. É, pois é. Aí ele tinha uma quadra de, uma mini quadra de basquete no quintal da casa dele, meu, bicho. Tem, mano. Eu sou assista. Pronto, tem. Mano, tu sabe... Ah, mas eu sei quem tu é, tu sabe, mano. O avô do Jack Chan? É o Pércio, mano. É, não, mano, era o... É, mano. Sabe onde é a casa do avô do Jack Chan? É, que era na esquina ali. Era vizinha a casa dele, mano. Do... Não, o nome do avô dele, hein, mancho? É, mano, agora tinha um cara que morava ali na Rua do Vito, mano, que o bicho tinha dinheiro, viu, mano, no finalzinho ali da Rua do Vito, macho, eu me lembro que na época, mano, pro cara ter um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, mano, era macho, mesmo, mano, era o Deus do Lacuda, mano, ele tinha tudinho, mano, tinha macho, Deus pai, tola, tinha tudinho, mano. Eu fui uma vez na casa desse animal, mano, não me lembro nem pra que foi, não, eu me lembro que ele tinha um irmão mais velho, era doido, era uma putaria dessa, exatamente. Aí eu todo bichão, né? Porque tinha um cavaleiro, né? Então, não sei o que ele vê, mas peraí, vou lá em casa. Ali tem as 12 casas. O cara com as 12 casas, meu irmão, mano, tem um pai traficante, muito um diabetes. Era dois andares da casa dele, aí tinha as escadas. É, pronto, isso mesmo. Aí cada andar da escada era uma casa, ó. Casa de Ares. Cada andar, cara, irado, cada degrau, aí. Cada degrau, quer dizer, cada degrau era uma casa. Vai dizer, que é de casa é essa? De 12 andares ali? Não, mano, cada degrau, que eu quis dizer, cada degrau. É, ninguém chegou pra ele, não. E aí, cara, não tem uma brincadeira ali, só a massa do passarinho. Aí tu coloca. Eu sou do passarinho, esconde, não sei não, como é o nome. Esconde o teu boneco ali e já a gente. A gente acha. É, nessa época eu não conhecia o Vitor, não sabia essa parada do passarinho no ninho. Aí eu me lembro, mano, que a gente jogou basquete na casa desse bicho, mano. Aí... Mas eu acho que era do Roger, do vizinho do vô do Tassiano. É, eu acho que deve ser esse bicho Roger, mesmo. Era um louro, é? Um lourinho. Era um lourinho. É, mano. Vixe, mano. Tinha uns cachorrão lá no quintal. Eita, uns cachorrão bem grandão, mano. Pastor alemão. Aí acho que foi putaria, mano. A gente jogou basquete, mas aí a gente... Eu, meu, o Jack Chan Jr. voltou pilhado, né? Eita, menino, vamos jogar aqui. Pegamos um dente de leitezão, aí pegamos um balde ali, botamos ali naqueles... Botamos ali nos telhados da casa, o baldezão, aí jogamos ali a bola pra acertar. Primeira coisa que foi embarcar a bola. Aí a gente não se deu por satisfeito. Aí, ah, mano, tem que subir em cima da casa, tirar a bola de dentro do balde. Vamos rasgar esse fundo desse balde aqui. E era o balde da minha tia ali. De lavar a roupa ali. É, mas essas duas histórias é a cara do Chaves mesmo, mano. Era putaria demais, meu cara. O Chaves unhou, E aí, como foi quando todo dia foi lavar as roupas, ela botou as roupas lá dentro, ela levantou e as roupas ficaram no chão. Ah, sei que no outro dia a gente tava dormindo, a gente se acorda com a gritaria, fulaninha, aí dizendo o nome do meu tio, tu rasgou meus baldes, né, seu filho da puta? Aí tenta, ele é putaria demais. Olha, fica tira na cama dele, né, Jô? Cadê o olho, né? Eu vejo. Agora desse futebol de botão, mano, tem uma versão ali mais de pobre que é foda também, que é o futebol de prego. Ali, futebol de prego. Que era que o cara comprava um campo, mano, que era... Cara, uma caixinha de madeira. É, que tinha um monte de prego, aí o cara botava uma moeda ali, 10 centavos, aí jogava aí com... Aí saía dando um chulipado na moeda. Aí era, tinha os jogadores tudinho, tinha 11 pregos do lado, 11 pregos do outro. É sério, mano, aí o cara botava moeda, a moeda saía fazendo... Cada um tinha um lance, né? Com a bola. É. Que era a moeda. Aí tinha que fazer o gol. Aí o cara tinha que ter um parente carpinteiro, né? Não, macho, não precisava, não. Era só fazer um caixotezinho de madeira, né? Desenhava assim a linha do campo e batia o prego. Não sabe dar um prego na parede. Era meio difícil, mas minha mãe deixou manusear pregos e martelos ali. É por isso que hoje tu não dá um prego na barra de sabão, mano, em casa. Mais ou menos por aí. Mas quer dizer que tua mãe vê assim um Vitor com uma caixa, uma porrada de prego e martelo. Porque eu vou me esquecer da queda que eu levei de bicicleta na época que eu mesmo construí uma rampa de madeira. No marceneiro. Ora, peguei uma ripa de madeira aqui, botei na vertical e a outra ripa em cima e bati os pregos em cima, né? Pronto, era só duas madeiras, macho. Uma na vertical e a outra fazendo a hipotenusa, né? Você fica imaginando. Não tinha nada na lateral. Na hora que eu botei o pneu da bicicleta em cima, macho, a bicha abriu. Ora, que a primeira coisa que caiu no chão foi o queixo. Taria, velho. É, mas agora tem um brinquedo que esse daí pode até ser de pobre, mano, mas que foi até doido, é um dos brinquedos mais fodas ali que existe. E que o rico e o pobre queria ter, mano. Não existia essa taria, não. Que era o carrinho de rolimã ali. Que é, eita, menino. Aí precisava de um macio mesmo. Onde a gente morava não tinha muito canto pro cara correr de carrinho de rolimã, não é, né? Aqui também, cara, via aquilo ali, mano. Tu sabe o que, é que a gente fazia aqui na rua na época? Você se liga naquelas fórmicas. Sim. Que ela é bem lisa, né? Pronto. Cara. Aí pronto, me pegar, acertar em cima, saia descendo a. Sem rolimã, sem nada, mano. Cara. Nem rolimã, só na fórmica, porque ela era lisa, mano. Aí tu. Não, que às vezes era descer, às vezes tinha uma calçada da garagem dos carros, né? Aí pegava só a descida. Pense. O da forma que cortava as pernas do negro. É o que eu acho. Pense num gostão, o cara descia uma rampa de calçada. Cara, dá dois segundos descendo, mano. Adrenalina, mano. Dois acabou, mano. Eu achava ali foda do carrinho de rolimã, mano, que o cara fazia até um controlezinho ali, que era tipo uma direçãozinha. Ah, é, com o pé ali, o cara botava pro lado. Agora eu nunca brinquei, não, mano. Eu brincava de carretilha quando eu ia pra praia, que hoje ninguém chama mais de carretilha, não, chama esquibunda. o cara passava vela embaixo pra deslizar, né, e sentava em cima e descia. É, mas o que eu acho engraçado é o que o carrinho de rolimã, ele virou tipo um profissional, né, com o tempo. Tem cara que faz os bichos todo doideirazão ali. O cara sai deitado em cima do bicho. Tá até motorizado, né? Feio. É chivocado, ó. O cara faz em modelo de carro de Fórmula 1 e tudo ali. O cara é mas o carrinho de rolimã é como eu tô dizendo, mas é porque, sei lá, mas pro cara que gosta dessa parada de marcenaria, de um pouco de mecânica, mas deve ser uma parada irada, mano. O cara tem onde correr e tava pensando em projetar o carro todinho e tal. Todo analógico, né, o bicho? É, né? Parada do engenheiro, né? Pois é, é o Forza do nosso tempo. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! A gente pegava umas caixas de papelão e tudo, aí saía amarrando no corpo, aí dizia que era as armaduras, aí ficava no meio da rua brincando, ó, cara. Doidão, né? Parecia um Medabot de segunda linha, mas tá, o que valia era a imaginação, né? Então... Eu já brinquei de ser irado, só que no meu tempo o pessoal usava muito também, era pedaço de garrafa pet. É, ali. O cara fazia o braceletezão ali. A gente fazia aí um papelão mesmo, amarrava o papelão nos braços, pronto, e saia gritando o nome dos poderes, dos golpes no meio da rua. Mas era massa. Não, mas realmente dessa do cavaleiro aí nunca, viu? Eu nunca fiz essa parada aí, não, né? Uma boa ideia. Agora existe brincadeiras de papel. Não, o negócio de papel comigo é só fazer os barquinhos, avião e rebolar na chuva. Só quando tava, né? quando tava chovendo, né? É, quando tava chovendo, mas eu ficava doidinho, mano. Eu ficava aqui dentro. Eita, menino, quando parar a chuva um pouquinho, botar o carrinho bem ali, ô. Bem ali. Esse negócio de chover, vocês não brincavam de botar, como o Manuel tá dizendo, alguma coisa na coxia, não, pra competir? Não, né? Eu boto, lá em casa, é massa, mano. Valor, fazia dois barquinhos, três, aí apostava corrida. Ué, época de chuva era época de bila, que a terra ficava bem molhadinha. É quando era no final do mês, menino, o esgoto dando aqui dentro de casa, ninguém sabia o porquê, né? O bueiro. Cheio de papel, ó. Era foda, viu? A pessoa, o bicho entupindo num bueiro, ó, com barquinho de papel. Tinha que ser muito barquinho de papel, bicho. Tinha o Batalha Naval, né? Que era o jogo que eu nunca joguei Batalha Naval, o jogo de verdade. Mas eu joguei. Eu tinha um Batalha Naval, era irado. Mas eu joguei o Batalha Naval analógico aqui, que era o Batalha Naval de papel ali, que o cara desenhava as navezinhas. Aí era massa, o cara dobrava o papel, né? E tinha que fazer. Tinha Batalha Naval também, que o cara tinha que ir cantando, né? Dizendo, ah, é dois, é não sei o quê. Aí tinha aquele que o cara dobrava. Tu lembra? Não. Aí tinha aquele que o cara dobrava e marcava assim onde era que o tiro tinha que dar. Pois é, esse aí. Esse era massa. É massa esse aí com papel, mano. É massa. Eu não entendi como é a mecânica desse. Esse aí eu nunca brinquei, não, esse aí. O cara tinha uma folha de papel e dividia no meio, certo? Aí numa metade da folha eu desenhava minhas naves. Aí no, na tua metade tu desenhava tuas naves. Era uma massa que era no espaço, mas esse bicho aí. Era espaço, era exatamente. Aí o que acontece? Aí o cara tinha que desenhar a nave, né? Aí o que tu fazia? Tu tinha que desenhar um ponto dentro do teu campo de batalha. Saindo de uma nave tua, tu desenhava um ponto dentro do teu campo de batalha. Aí tu dobrava dentro o da papel. Tua aí depois dobrava o papel. E onde você conseguia ver a marca, a sombra do ponto que tu botou, tu riscava no papel dobrado. Aí esse ponto aparecia no campo de batalha do oponente. Aí se caísse em cima da nave do cara, destruía, entendeu? Ixi, velho, isso era uma engenharia muito doida, viu? É massa. Rola essa parada aí. Era massa, mano, era legal. Na cabo de batalha também nunca joguei, não. Aí tinha aquele naval, né? Aquele de ligar os pontinhos pra fazer. Os quadradinhos, né? Os quadradinhos também. Os quadradinhos era legal. Isso aí era muito demais. Deixa os quadradinhos ali, manchar o grande passando tempo na sala de aula. Viu, os quadradinhos era massa. Deixar os quadradinhos. Outro também era de forca, né? Chiforca. Chiforca. Eu brinquei muito também. A rapariga ficou viva, mano. Vai tomar na peida, mano. Eu lembro uma. É que eu não lembro o nome dele, mas era tipo. Assim, dizia uma letra, aí era um animal, aí tinha que botar o nome. Ah, isso aí. Adedonha, o nome... pessoal chamava de Adedonha. Tem Adedonha e tinha aquele que era no papel que chamava Stop. Stop, não, Stop é viadagem, mano. Não, é não, mano. Porque cara... sempre foi Adedonha, aí teve uma moda que tinha uma novela. Não, mas que não, Adedonha. Não, esse aí foi papel, viadagem. Não, presta atenção, Adedonha era aqui. O cara fazia Adedonha, contava os dedos, aí cada um dizia um. Quem não dissesse, levava o chulipa. Ali era aqui. Agora, no papel, aí o cara começa. Era pessoa, lugar, animal, parte do corpo humano, né? É, esse aí mesmo. Aí esse daí era o stop. Stop, ó. Aí quem terminasse primeiro, quem acertar, quem dissesse um que ninguém disse, era 10 pontos. Aí dizia stop, Quem terminasse, dizia stop, era. Sei não, viu? Pra mim era Adedonha. Ah, Adedonha é o que é sem o curso. Sem o papel, sei lá. O cara jogava... Stopzão, é? Era legal, mano. Stop. Aí tinha a galera que queria mamar, mano. Que era pessoa, lugar, animal, parte do corpo humano, aí tinha as alopradas, né? Aí começava nome do carro, nome de carro, marca de cigarro. É, marca de cigarro, ele disse aí, cigarro. Nome de cigarro, manteiga. Manteiga, aí, né? Era putaria, mano. A galera começava a botar uns... Nível hard. Os caras inventavam os nomes também, né? Era. Aí ficava até aí, mano. Existe sim, vai dar uma olhada no dicionário, não sei o que. Tinha isso. Não, era o... Nome de carro. Fruta com a letra E. O cara ficava pensando assim. Moranga. Erango. E o cara assim... O cara dizia um nome todo doido. Era muito mesmo. Era massa. Tinha aquela parada do... Aí tinha parada. Não, era lugar, não sei o que. Agora teve um, cara, que foi uma febre, foi o Tamagotchi. Não, era de Nada, mano, depois o Tamagotchi ficou custando. Começou a aparecer os piratas, mano. Sim, mas quando apareceu os piratas. 10 conto. Quando apareceu os piratas, os ricos já não brincavam mais, entendeu? É, tava fora de mano. Não é putaria dos piratas, porque o do rico era bem direitinho, né? O cara dava de comer. Eu vi que o pirata, mano, era um tipo um pinguim que você dava pra ele comer pilha e ele evoluía pra um dinossauro, mano. Era mó loucura. E o bicho morria, né? Dava um tiro. Aí o bicho não ia morrer, se ia morto. Aí o do pobre, o do pobre morria mais rápido. Uma tristeza muito grande. Ah, o cara com o Tamagotchi, o bicho amanhece morto. Não, e por que sempre tem que ser do jeito que você quer? Porque eu é que sou o dono desta bola. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! Essa pescaria de bonecos. Como é isso aí, dele? Pois é, isso aí era comigo ali, que a gente pegava, mano. Isso aí era uma putaria foda, mano. A gente tinha uma porrada de boneco, né? Aí a gente pegava aquele latão ali de tinta ali, que era bem grandão ali, o baldezão gigantesco. Galãozão. Galão de tinta. De solvente truando, né, no quarto fechado. A gente pegava, enchia d'água, aí jogava os bonecos tudinho lá dentro, aí pegava uma linha, pegava um clipe, fazia um anzol. E ia pescar os bonecos ali. Aí tinha a pontuação, mano, tu é doido, mano. O Rambo valia quantos pontos? O Rambo era um Planeswalker, né? Não, mas eu já contei essa brincadeira no cast, só que a gente não falou das regras ali. Porque tinha várias regras. Porque tinha... de olho fechado, era o boneco. É, porque tinha uns que era mais fácil e tinha outros que era mais difícil, né? Ali tinha uns bonecos que afundavam. O boneco do guia, né? Porque tinha por exemplo, o Hulk. O Hulk ali, ele, às vezes, tinha alguns bonecos do Hulk que ele ficava boiando e tinha outros que era menorzinho, que o bicho ficava lá no fundo, mano. Ui, cara, esse jogo aí, mano, era de borracha, né? Era na tua casa esse jogo aí. É assim, é um baldezão muito louco, bicho. Era pra pescar os super-heróis. É, os bonecos, é. Era um galão de tinta, macho. Ele mexia d'água e não tava os bonecos tudo dentro. Os bonecos aí, tudo mojado lá de dentro. Sério, mas eu sei que sair sem seca, que era curioso. Agora. Que valia mais era os comandos em ação sem o dedão. Os bichos eram difíceis de pegar. Tinha o dedão aberto, né? Pois é. Com o dedão era fácil. Né? Ei, mancha, agora tu lembrou. O comandos em ação eu pegava uma sacola de plástico do supermercado. Comandos em ação era cor de rico, hein? Já vou dizer. Amarrava no comandos em ação e rebolava. Eu moro no terceiro andar aqui no prédio. Aí eu rebolava pela janela. É mesmo. Era um paraquedas. Paraquedas, né? Saco de supermercado. Daria que o cara ganhava um boneco de rico, mas o cara fazia brincadeira de pobre. Mas tu sabe por que eu acho que o comandos em ação não era boneco de rico na época? Era barato. Porque naquela época, mano, não existia ainda o paraguaizão nessa área de brinquedos, não, mano. Se o cara quisesse um boneco, ele comprava boneco, comandos em ação ou não comprava. Eu tinha, mano, o paraguaizão. Era porra, mano. Na época do comandos em ação aqui em Fortaleza não tinha, não, mano. Tinha, se tu quisesse, vamos dizer, se tu quisesse um boneco. Se duvidar, mas o boneco pirata chegou primeiro que o original, mano. Não, mano. Eu me lembro até que eu achava que o Paraguai era um armazenzão muito doido. Dizia o diabo. Armazém. Onde é que é esse Paraguai, velho? Ei, mas vou é lá, ó. Que hora é esse cara? Ei, mano. O cara vê o retrato dessa educação pública, né, do país, mano. O cara é assim, Paraguai. Eu quero ver esse que... Que horas que abre o Paraguai, hein? Que horas que abre, vamos lá. Que horas abre lá. Hasta la vista, baby.